nesse balanço que tem de se balançar. No rádio, no carro, no som da festa, do show, a nova dança, a dança do mundo.